04, chame Recife 2085. Recife 2085, grato. Trip 5393, decola aos 45, controle agora em 119.8, bom voo. 313, request taxi, we have 150 for on board, and we are alternating Galeão with 4 hours of endurance. Roger, Oceana 6313, clear taxi by right until loading point, runway 10, then call tower. 118.95. Taxi 12 in point runway 10, that point tower 1895-6313. 393, decolando, seu escudo. 5393, controle, contato rápido. Direto. Ocean M224, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. 7, 2, 4. Obrigado, boa noite, parceiro 2024. 3305, livre aproximação e aliás. Gente, o TAP 3305 autorizado, INSX3, reportaram estabilizar. Ready for departure. Roger, Oceana 6313, maintain hold point runway 10. Holding point, maintain hold, Oceana 6313. Oceana 6224, baixou e travou? Baixar e travar, Oceana 6224. Gente, Oceana 6224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, Oceana 6224. Controle Salvador, é o trip 5515? Prossiga. Seria possível voarmos para o de Pelo? A princípio, Bonf. Bonf, ok, 5515. Era a velocidade de pelo? Vou deixar a seu critério. Papá, obrigado. Tá 3305, dono localizador, torre 11895. 3895, obrigado, senhor. Reinaldo, ILS X-ray estabilizado. Sam 3305, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Entra o Sam 3305. Autorizado, puxa acionamento, vai chamar o táxi para 298. 124 no solo de Salvador, 50, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. A direita 1219, acionando a 224. Salvador, boa noite, Chanel 6224. Boa, Chanel 6224, táxi autorizado via Alfa Juliet, gate 01. Alfa Juliet, gate 01, Chanel 6224. 050, 355 no 5. Livre pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Vente, o TAM 3305 autorizado para usar a pista 1-0. After the traffic, final line up in the way to runway 10. After landing, aircraft on short final line up and wait to runway 10. Charlie Papá autorizada final de ILS X-ray para a pista 10, reporte localizador. Papá reporta a localizador. Então 3305, no solo 54, vai liberar a direita, chama solo em 1-2-1-9. Gente, o TAM 3305, lembra, agora a direita, chama no 219. TAM 3305. Channel 6313, clear the takeoff runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. Takeoff runway 10, clear. Alô, 42, 98, para o táxi, 78 a bordo, autonomia 0319, eu quero me salvar. localizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio, Indy Alfa, no ponto de espera Torre, em 118.95, o ajuste na 0.4, bom voo. Gente, via Pátio, Indy Alfa, ajustado na 0.4, Torre, 118.95, para as outras coisas na 0. Está 3305, reporte entre os direitos. Ok, o Dan 3305 entendeu reportar antes da Juliette. Afirmativo, antes da Juliette me chama. Senhorita. Para 2000 com 1014, o TRIP 5595. 05, passagem Embraer após ingresso em Juliette para 0612. Ok, dando passagem ao Embraer, vai ingressar na Juliette para a posição 08, confirme? 06, porção. Ok, 06, senhorita. We maintain flight level 360, dial departure. Fly direct dial position. Dial position 360, no restrictions, Ocean S313. Controle autoriza o trip 5595 voar direto Duna. Proa de Duna, DS 2000 autorizado ILS. Gente, proa de Duna, ILS, a gente reporta 5595, grato. Cópia 074. Aguardando para a cópia, Guarulhos, 074. Tem informação, ó. Papá passou sim para baixar, travar. Terra, Papá, muito boa noite. O Existe 0.4, tem livre pouso na pista 1.0. O vento 1.20 graus, 0.99. Poderia confirmar baixar, travado? Baixar, travado, 3 vezes acesas, informa pernoita o patinho para aero, Serra, Charlie Papá. O senhor está ciente que não pode pernoitar no pátio 3, apenas no 4 ou no 5? Bateu, ciente. Torre Azul 4298 está pronto no ponto de espera da pista 1.0, visual contrato no final. Azul 4298. Após o tráfego, está autorizado a alinhar e manter na cabeceira 1.0. Após o tráfego ali, mantém na 1.0, 4.2.1.2. Novembro, boa noite. Eu posso tomar fora de si. Se tiver condições, toda a rotatória. 74, só escuta prossego no 074. 0 Guarulhos, nível 360. Decolada 1.0 com curva à direita na abertura da El, Leda Bridge. Intercepta com o Zulu 1.6, bravo até o Zulu. Após Trive. E após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5144, controle APR 1, 19.8. Voo 1.0, 74. Apesar localizado Guarulhos, nível 360, da cola da Dash, com curva direita Fange, da Elva da Bridge, após a Zulu 16, Belo Horizonte, direto trip e conforme rota plano de voo. Responde 5144, controle 198, gol 1074. Cartier me produzindo no portão 02, gol 1074. Uma pro 02, 1074. Solo 00, vai livrar a direita e chama a sala em 121, 219. Direita 1219, papá. Decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Desce para o estudo de tráfego, 510, ajuste 1014. Serra, Charlie Papá, entrou. Serra, Charlie Papá. Confirma o pátio? Pátio, boa noite. 4 ou 5, confirma. É, entraram. Não tá permitindo o PM8 na versão geral aí no pátio 3. Pátio 4. Pátio 4, prossegue Alfa, Juliette. Pátio 1 no Lima, Mike, chama na Quebec. O externo baixo e travado. O 35595, o ajuste de altímetro no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ciente, 5595. Via Juliette, esquerda, ingressa Pátio 1, contorna o Singer, após ingressa Lima, Mike e Quebec. Chama na Quebec para cruzamento da 1735. Estimativo, Alfa, Juliette, Juliette, contorno Pátio, Lima, Mike e Quebec. Está autorizado pouso, pistão 0, o vento 1-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso, 5595. Azul 4298, decolada 02, chama controle em 119.8, bom voo. 198, boa noite. Controle de saída Salvador, boa noite, é o Azul 4298. Decolou na mão na sua escuta. Boa noite, 4298, contato radar, só nível 300, saída mão. Quando pronto, curva esquerda pro da posição Flock. Tá curvando a esquerda agora, é para pra Flock? Autorizado. Muito obrigado. Channel 6313, call on receive center frequency 125.1, if unable 133.25, good night, sir, have a nice one. 1251, if unable 133.25, have a good night, and see you next time. Ficou 5, solo 04, livre direito, chama solo em 121, 19. 129, 5595. Bravo Salvador, 3555 no 5. Boa noite, livrou pista, que foi Alfa. 5555, ingressa quilo, posição 743. Quilo 743, 5555. Siga para o sol. Qual seria a necessidade? É passageiro para desembarcar? Matil, passageiro. Tá, ok, eu vou entrar em contato aqui e já retorno. Já entrei em contato com o mesmo serviço para quantas pessoas? Tá, ok, vou falar com eles aqui, mas eles já estão cientes, já estão indo por aí. Eu não estou familiarizado com esse pátio. Isso, à esquerda ali e cruza a pista da parte 5. Está autorizado o cruzamento da 735 até a parte 5. A parte 5 fica à direita, assim que o senhor entra na papaya. Azul 4298, chame Recife, 125, decimal 4, 5, alternativa, 126, decimal 8, 5, morrou. Recife agora, 2545, alternativa, 2245. Vai confirmar que é transporte de ferro? Tráfego Salvador, Oceania 6224, frente da Oca, 230, Aracaju. 224, entra, guarde Copper. Roda, 224. Azul Novembro, tá visitando o campo? Visual. Chama a torre 11895, com pouso. 11895, grato. Torre Salvador, Eco Azul Novembro, longa final da 17, visual. O Eco Azul Novembro está autorizado final 17, reporta 3 milhas fora. Reporta 3 milhas fora, 173, Azul Novembro. Bom dia, sua identificação desse a 2 mil pés. Proa de TAP, ajuste de altímetro, Mi 14. Mi 14, voando o TAP, o TAP 3398, me deixa bom. Delta Alpha 3178, muito boa noite, cruzando 200 para 1970, 3178. 3178, boa noite, bom dia, gente. A indicação dessa 3000 pés, 1014 no ajuste, sem restrições. Quanto tempo precisa chegar? Para 3000 pés, 1014, sem restrições. Mantém o perfil lateral da chegada, 3398. Mantém só o perfil lateral, sim. Pronto para comp? Pronto, 6224. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Bucajama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona. 5156, coteja. Autorizado no 180, o Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, 119.8, controle. Da Fora 5156 e a saída é a Puca da Aracaju, confirma? 6224. Nível 190, saída Puca Aracaju. 190, Puca Aracaju, Xané, 6224. Salvador, muito boa noite, o TAN 3305 para Recife com nível de 330. Sem saída prevista, Puca Transição Aracaju, aguarde cópia. Puca Aracaju, aguarda no cópia. Pronto para cópia? Pronto para cópia, 3305 tá. Autorizado Recife, nível 330, via Priwisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199.8, aciona 5145, coteja. Volta 3305, decola pista 10, perfil da Puca, Aracaju. Autorizado para Recife com nível de 330 pela Priwisk 58. Transponder 5145, controle 198. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionado, TAN 3305. 1074 com 189 a bordo, 4 horas de autonomia alternando o galeão. 189 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985 com voo. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, gol no 074, obrigado. Vila Novembro no solo aos 19, autorizado backtrack até o passo 5, acesso na frequência livre. boa noite, voo no 074, próximo ponto de espera, pista no zero. 074, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, com 11 nós, altímetro no 014. Voo no 014, Turadini, decola, pista no zero, voo no 074. Uno 074, decola 222, controle em 119, décima 8, bom voo. 198, muito obrigado, no 074. Sois Salvador, gol no 074, decola da El, Leda Bridge. 074, contato, radar, só 360, saída da El. 360, com a saída da El, no 074. Autorizado a final do IADS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Porta lá, 3398. Hora pro Chivete acionamento. Autorizado chamar para o táxi. Chamar para o táxi, o Chivete 224. 2000 com referência do TAN 3178? TAN 2000 autorizado a final do IADS X-Way, reporte estabilizado, TAN 3178. Reportado estabilizado, 3178. TAN 3398, chama a torre 11895, bom pouco. Confirma, 1895 é isso? 95, aqui, bom pouco. Obrigado. Torre Salvador, o TAN 3398 vai passar sempre baixei, tá bom. TAN 3398, boa noite, altímetro 1094, tráfego avistado, entendido, baixado, travado, confirma? Confirma, passando externo. Autorizado pouso, pista 10, o vento 100 graus com 11 nós, TAN 3398. Pouso autorizado, TAN 3398. TAN 6224 para o táxi, POB de... 77, alterna Salvador, 1h50 autonomia. TAN 77 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no 4 espera a torre 1 no 8, decimal 95, com voo. Índia Alfa, 118.95, com espera TAN 6224, boa noite. Salvador, 3178, completa de aproximação, chame torre 1895, bom pouso. Muito obrigado, ótimo domingo, 1895. Torre Sotelo Politano, muito boa noite, é o TAN 3178, câmbio. TAN 3178, muito boa noite, quanto na aproximação, altímetro 1014, reporte baixada travada. Reportar a baixada travada, 3178. Para informação, número 2 na aproximação, tráfego da companhia. O precédio, o vento para cheque se encontra agora com a direção de 100 graus com 10 nós. Paciente, está visual com o tráfego, TAN 3178. Foi Salvador, Chanel 6224, ponto de espera da 10, pronto. Chanel 6224, mantenha o ponto de espera. Temos dois tráfegos na aproximação da pista no zero. É, chega 224. Agora 1-8-0, 1-0-7-4 chama a torre, 1-1-8, corre sinal. Centro Recife, 1-2-5, decima 1, bom voo. 2-5, obrigado. TAN 3398, no solo aos 3-0, direito, 1-2-1, décima 9. 2-9, boa noite. Boa noite. Salvador, TAM 3398, livrou, investindo agora na Alfa, na sua escuta. 3398, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, 3398. Autorizado pouso, pistão zero, 100 com 10 ao vento. Obrigado. Oxinera 6224, visual com Airbus da TAM na final, dando zero. Adeus, volta agora, 224. Após a passagem do tráfego, ali mantém capsule 10, Oxinera 6224, após a passagem do Airbus da TAM. Após a passagem do Airbus da TAM, ali mantém na 10, 6224, visual da TAM. Visando 78, no solo aos 33, direita, chama o solo 121, décimo 9. Direita, solo 121, décimo 9. Porém, siga o sinalizador quando deve estar. Ah, como eu lhe falei, a gente não tem sinal aqui do sinalizador. Ok, a posição indicada é a 08, já estamos avisando o fiscal do PAT 3. Tá, 8 fica próximo ali ao terminal de logística da Infero, pode confirmar? Aguarde. Salvador, boa noite, TAM 3178, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette, 3178. Pushback a sonar no FING 06. Autorizado chamar o táxi. Autorizado pushback a sonar, chamar para o táxi, o TAM 3305. Aero 6224, decola 234, controle em 119, décima 8, bom voo. 119.8, boa noite, Aero 6224. Controle Salvador, Aero 6224, cruzando 1500 pés. Aero 6224, contigo, contato radar, sua nível 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, Aero 6224. Juliette, TAM 13, Juliette, portão número 2. Juliette para 02, TAM 13, é possível chamar 6224, vai direto ao Aracaju. Quais fazer na ação, 6224? 7. Proa de Aracaju, chamar 6224. Obrigado, Aracaju, 6224. level 160 on Boston Valley. Good evening, Portugal 019, Singapore 4000 feet, 28 1014, Bonfa arrival. We are 4000 feet, 014, the altitude information at Portugal 019. Táxi, o TAM 3305, com o PUBIT. 166, autonomia de 3 horas, alternada em Natal. 21166 a bordo, altímetro no 04, táxi via Índia Alfa, no Ponte Espera Torre 1-9-95, bom voo. Índia Alfa, no Ponte Espera 1895, para o TAM 3305. Boa noite, Otan 3305, pode estar na pista 1-0, pronto para alinhar e decolar. Otan 3305 autorizado, ingresso e decolagem, pista 1-0, vento 100 graus com 11 nós. Otan 3305, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0. Bridge, 4107, assim a identificação, desse ao nível 050, vigilância, chegada amarela. Vigilância, 7050, vigilância, maré, 4107. Salvador, Salvador, acionar 6212, passa 2195, boa noite. Boa noite, 6212, acionar identificação, desse é o nível 0620, vigilância, chegada amarela. Vigilância, 622. Acionar 6224. Chega, 6224. Chama o centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 12545, boa noite, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, Otan 3305, transfere passa 1600 para 330. Otan 3305, boa noite, contato radar com 330, saída conforme autorizado. 330, saída Puca, Aracaju, Otan 3305.